brincar de amor. Eu não. Se você quer me iludir, pra quê? Foi tão bonito o que aconteceu entre você e eu. Pra que deixar o tempo acabar assim? Já não consigo mais chorar. Às vezes fico a imaginar quando seu corpo tocava no meu. Era tão lindo. Fico às vezes a pensar. Você não vem mais me buscar, nem pra conversar, amor. Deixe de tristeza, minha princesa. Mostre como és linda, mostre a sua beleza. Deixe de tristeza, minha princesa. Mostre como és linda, mostre a sua beleza. Eu levei a sério o nosso amor. Fiz de tudo pra te esquecer. Mas a verdade é que eu não sei viver sem teus carinhos. A solidão invadiu meu peito. Você não tem esse direito de ficar brincando com meus sentimentos. Hoje estou tão triste a te esperar. Você não vem mais me buscar, nem pra conversar, amor. Deixe de tristeza, minha princesa. Mostre como és linda, mostre a sua beleza. Deixe de tristeza, minha princesa. Mostre como és linda, mostre a sua beleza. Deixe de tristeza, minha princesa. Mostre como és linda, mostre a sua beleza.